Encerramento do paratismo 6, altimetria 04, autorizado o sinal do procedimento TLS exprimida, pistola 0, reposta estabilizada. Apenas para informação, vai seguir o trato de posição de 1 hora, agora 8:30, Norway 318, com 1709 graus de redução. Trave de aumento. 2000, 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 São 3193, contato radar, separe nível de voo 340, via saída São João Norte. 340, via São João Norte, 193. Fechando a linha 315, voo Mote, baixando o centro Recife, frequência no 28.35. Mole direto, Motiva, 12835, fechando a linha 315, obrigado. Já 3 horas, chama o centro Recife, frequência na 28.8. Centro Recife na 28.8, obrigado, boa tarde, 2 a 3 horas. Aciona a identificação, chegada a bolsa autorizada, depois de chegada para 4.6, altímetro 104. Ranger Romeo, entrou na 5010, pode mais pulo, tá ligado? Deixa mais aí. Deixa eu ver o pulo, sabe de motel. Confirme, se tiver, se o lado direto não tem condição de interceptar e completar o final do procedimento. Confirmo. Solidário, direto do ano, entre em instruções para 2006, altímetro 904. 2014, direto do ano, 4771. Solidário, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Selenium 142, contato radar, nível de voo 350, via saída PUCA. Autorizado direto Jamo, 6142. Os senhores que não atrasam o visto por conhecido pelo controle e por parte da frequência livre. Terminal após a decolagem, mantém por até 5.000. Então, curva esquerda no trecho da saída mó, né? Passarei 2.3, estendeu após a decolagem, mantém por até 3.000, onde curva esquerda mó? 5.000. 5.000. Provavelmente será alterado antes pelo controle. Qualquer forma, é uma alterada. 280 graus, 0 graus. Sim. Está agora 61 milhas, sudeste, correção. Nordeste estava descendo de radar encerrado, mantém o nível de voo no 0, chame o controle e as frequências no 20 e final 3. E 3, correção, cadê o controle? Até 3 mil pés, aguarde início de decoração para prosseguir na subida. Devido a tráfego em aproximação do setor norte de Salvador. Passaria 231, gente, aguardando a decoração até no próximo. Zero 7, Scott Identification, please remove the one arrival. This is variable, remove the one arrival, and keep the level 050, altimeter 1014. Seguindo a subida, com a esquerda para o 020, o seu limite será 7 minutos nesta prova. Em caso de falha de comunicações, no sétimo minuto está autorizado na sua navegação e voar direto para a posição, direto destino. Passaria 2-2-3 no centro, curva esquerda 020, se falhar 7 minutos nessa prova, voa destino. Complete com curva esquerda, prova 340. Gente, prova 340, passarei 2-3. pronto. Positivo, muito obrigado pela informação, está livre a Decolleg da 10, gol 2042. Boa tarde, Sinai 63, 1.010, pronto. Sinai 6321, autorizado, linha área manter, pista na 0. Autorizado na linha área manter, na pista no 0, 63. Estabilizado, 4771. 4771 no completo final, chame todos, frequência 98, decimal 95. 1895, tá, é 4771, uma boa. Oi. 097, busca para 4003, altímetro no 04. 04, 09. Contato radar de batalha nível de voo 350 e um sai da PUCA. Via Pesca 350, voo 2042. Oi, Salvador, 4771, final 0. 4771, retorno 0 grau 72. Aguarde pista livre, né? Você já vê que você não escuta. Para o controle de Yacht Kilo. 7 horas, pistão 0, livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso no 0, até 4771. Quente Juliette, Quebec Kilo, volume 500 pés, via corredores, reporte ingressão do corredor Interlagos. Sobre o AB, Juliette, Quebec Kilo. Quente. Para o sequenciamento, curve à esquerda, prova 2, 1-0, e limite ao localizador, 1-0-97. Operação radar, DF 4014, prova 2, 1-0, de pistola. 1-0-97, você para 3.000 pés, altímetro 1-0-4. Salvador, boa tarde, chama 6321. Chama 6321, contato radar da parede de voo 380, via 6, Arbor 1. Salvador, 380, via 6, Arbor 1, chama 6321. Graças, 4771, boa. 07 at tap position, descend to 3000 feet, turn 80, 1014. Golden 048, chame centro do CIF, frequência no 2685. Fala 2685, Golden 048, obrigado, boa tarde. Golden 097, luta para 2510, o altímetro 1094, apenas para informação ao tráfego dos corredores visuais de Salvador, condição de 12 horas e 0 milhas, como Nordeste, é um tarde 182, mantendo 9510, não irá interferir nessa aproximação. 725, Golden 097. Golden 097, curva esquerda para 200, agarra o último vetor para interceptar. Esquerda para 200, 1-0-6. Para o localizador, corre esquerda para o 140 e reporta estabilizado. 140 para o localizador, reporta estabilizado, 097. Você para 2010, o altímetro no 04 e no 097. 104, 2010, 097. Confirme voando SEAS antigo rotatório, direto daqui. Gente, reporte SEAS em algum campo. Cark 07, descend to 2050, que é mate 1014. Turn 7, descending to 2050, 1014. Chame centro Recife, frequência 28, decimal 8. Recife 28, 8-6-3-2-1. 1097, confirme interceptor o localizador. Ativo, sinal visual. Completa sinal, turno 895, 1097. 295, por favor. Charque. Seven, clear the last final approach, LSXA, for runway 10, call me status. Airship 27, clear the last final approach, LSXA. Airport Gal 023, escort identification, clear response, arrival, descend via to 4,000 feet, altimeter 1014. Direto, a Medic Unicamp tem em Salvador, frequência 1895. 10 km. 462, está em contato radar. Agora a 61 milhas de graus de Salvador, acima de identificação. Voe para a posição Bondade para interceptar a chegada Bondade 1. O altímetro Salvador 014. Venha para o nível de voo 050. Complete final approach, call Salvador Towers, frequency 118, decimal 905. 118, 905, Shark 07. Shark 07. Shark 07, confirm approach, turn about for land clearance. That is 170 degrees, 08 knots. And Shark 07 is continuing approach, we're now 10 mile final for the ILS 10. Roger. Teste da Kilo. Teste da Kilo. Passa o meu 308 e pode ser testado na final, certo? Teste da Kilo, 308, você passará. 7 nós, por autorizado, pista 7. Como é que eu estou seguindo? 32, contato radar, 58.810 de Salvador, aciona identificação, vem para a posição do MED para interceptar a chegada do MED Júnior, e altímetro em Salvador no 04, reporte para descida. Sector 32, mantenha então o nível de voo 090, vem para a posição Conde. Aciona identificação com o contato radar de preparamento de voo 320 via saída São Bruno. 390 via saída São Bruno, azul 4065. Confirme nível de voo 320. É, 320, 4065. Controle Serra Golf Oscar, com a versão de Paris para ingresso encerrado. Então, você acha que o corredor está parcial, siga a rotatória. Contar na Ceasa, Thiago Piosa. Portugal, 0-3, vai ser em 37, Delocalio, Corte, Turn Left, heading 210. Left 210 to intercept localizer X-ray. Runway 10 Epsilon 023. Obrigado. Portugal 023, descend to 3000 feet, you can reach 104. 3001 Epsilon 023. Obrigado, Azul, passar dois. Azul 4462, completo sinal, chame todo, frequência 98, sinal 95. 300%, obrigado. Chame 314, desce para o nível de voo 050, altímetro 004. Desce para o nível de voo 050, altímetro 004. Autorizado, descida 050, 314. Chame 314, vetoração para sequenciamento, cozinha esquerda para o 010, o limite é radial 300 Salvador. Esquerda 090, limitado pela 300 Salvador, 6394. Confiar que eu confio no visual com o campo. Afirmo, Thiago, que óbvio. Mantenha a pressa, deixa me pôr o tamanho da frequência no 8, decimal número 5. Torre. Em 1895, Thiago, que óbvio. Thiago, direito 3, turn your left, he has 190. Left heading 190, Epsilon 023. Altimetro 904. Abriu 6, já veio o caso. João Fontão. Senhor Augusto Oscar, intercepte a final e agora instrução para a pouso. Essa sai a final e instrução para a pouso, Senhor Augusto Oscar. Passarelo 2262, contato radar, está para o nível de voo 80, via saída Arborona. Confirma o estado da selada de instrução, passarelo 2262. 2262, está livre atenção para o nível de voo 180. Cancelado as instruções, autorizado nível 180, saída Arborona, passarelo 2262. 2262, vem direto para a posição Arbor. Direto Arbor, passarelo 2262. É Portugal 023, descendo 7000 feet, que é emitido 014. Casa produzida, onde para o Portugal 023? Chama 6314 para o localizador, direita para o 060. Direita 060 para o lote 6314. Portugal 023, to intercept the localizer course, turn your left heading 150, como established. Left heading 150, call established, Portugal 023. Canal 6304, informe que seguirá ao 12332 na aproximação, agora a 3 milhas para interceptar o curso de procedimento. O mesmo está com 1809 de graus e speed redução. Está agora na sua posição de 11 horas, 9 milhas. Inicie redução para 1809 e chame 6304. Deu um tráfego à vista e já iniciou a redução, 6304. Para 3104. Para 3.100, a linha interceptar o glide, 6314. Afirmativo, 6314. Bom. A linha decola na 10, voo 2009. cargo na nossa forma, manter a ponta de espera até a próxima semana. Até a próxima. Tiago, que alta na final de 3 milhas da 1-7. Talvez, pode ser uma noite. Portugal 023, complete the final approach, call to Lucas Power, frequency 118, decimal 95. 118, that is 5, Portugal 023, yeah. Sorry, what is Portugal 023 on final, 118. Portugal 023, wind 170 degrees with 7 knots, direct clear to land at 810. Please land 10 Portugal 023, obrigado. Now, 7, acione identificação, chegada com sua autorizada. Desse dia, chegada para 4.000 pés, altímetro 0.04. Desse chegada 4.000, 0.04. India, first time, your taxi now to VIP over at then you're going to move your craft to military airport. But you don't have a Passion VIP on the onboard, that's right? Passarei do 2262, voe direto Vitória da Conquista. Autorizado de Vitória da Conquista, passarei 2262. Now, the tower, don't you have restrictions of about your parking in the military, okay? The only way of your parking now in Salvador is in a VIP vehicle. The tower don't have very restrictions of about your parking now in military vehicle. Okay. Coluna 659, tráfego posição agora de 11 horas e 5 milhas, 21 nordeste, é um turno 208, mantendo o nível de voo 090. Pastor 32, informa o tráfego posição de 11 horas, 3 milhas, 3 milhas e meia, rumo sudoeste é um Boeing 738, agora passando o nível de voo 055, subida ao nível de voo 080. Pastor 32. Passou 32, está ciente de volta, Boeing. Estamos no 090, 0 visual. Com o número 20, passando pelo Salvador, frequência 98, decimal 95. 2.7, pode ir. Espera 10.4. 10.27, mantém um ponto de espera, um tráfego nacional. Mantém na espera, né? 2.27. sequência no 28, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Brasil, Flávia. 1659, sem restrições, subcarinho 18360. Sem restrições, 360, agora mais claro. Helicóptero está decolando da pista auxiliar em direção ao litoral. Só vai ter sido com sua aproximação. Flávia, acho que vai dar uma direção para a pouso, 1190. 367, desce para 3.000 pés, ajuste no 0, no 4, livre elétrico, ok, pistão no 0, encosta estabilizado, livre da extra de altitude em 1. 2.000 pés, livre das restrições de altitude em pelo, desce 2.000. Passarido 2.267? Segundo, passarido 367? Negativo, 3.267. Passarido 2.262? Passarido, passarido 2.262. Chame São Francisco em 128, decimal 8, até 135, decimal 3. 128, decimal 8, alternando 135, decimal 3, passarido 2.262, com a sua tarde. Boa. Sapatão, o Juliette quer ver aqui? É, escuta. Um sinal em Veracruz? Pode ser. Pode ser para a TV de hoje?